Copa Pacap com 3 super carrões realizando sonhos. YC288, Amapá FM 93,3. Uma emissora da rede amazônica de rádio e televisão. Amapá FM. Macapá, Amapá, Brasil. Sucesso em primeiro lugar. Amapá. Notícia da hora. Amapá FM. Notícia da